Nosso amor hoje se resume em confusão, briga, ciúme. Mas o que eu posso fazer se apesar de tudo eu amo você? E daí? E daí? Estou louco pra fazer amor contigo. Vamos fazer um trato, esquecer o passado. No final só nós dois saímos machucados. Não podemos fugir da realidade, com brigas ou não. Nos amamos de verdade, temos que encarar. Esse é o nosso jeito de nos entregarmos de corpo inteiro. Nosso amor hoje se resume em confusão, briga, ciúme. Mas o que eu posso fazer se apesar de tudo? Pessoas acham que é melhor nos separarmos, pois só vai ficar pior. Ninguém pode opinar, jogar palavras em vão. Essas pessoas não sabem como sofre o coração. E quem ama é quem sente a dor. Brigas, ciúmes são coisas do amor. Nós temos que saber conviver, ouvir um ao outro para então resolver. Nosso amor hoje se resume em confusão, briga, ciúme. Apesar de tudo, eu amo você. E daí? E daí? E daí? O nosso amor hoje se resume. Confusão, briga, ciúme. Mas o que eu posso fazer se apesar de tudo eu amo você? E daí? E daí? E daí? O nosso amor hoje se resume.